equipar, hostel. Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem. Chegar na sacada e queimar aquele de Marte. Seguir o plano B, aquele eu e você. Ter nosso momentinho no estilo cine privê. Tu vai pedir um chata, eu vou ficar no red. Tu vai encher a banheira e eu vou molhar meu cap. Tu vai querer praia nas suas condições. Eu aqui nesse hotel com segundas intenções. Quer pular de paraquedas? Subi no teleférico. A dois naquele iate, no mesmo mar que eu navego. Tu faz sua marquinha, eu preparo o petisco. Tu vai de marguerita que eu enxugo os litros. Voltando pra orla, na beira do mar. Perde sua lagosta antes do jantar. A noite é uma criança, dinheiro é só papel. Sei que o bicho pega hoje no hostel. Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem. Chegar na sacada e queimar aquele de Marte. Seguir o plano B, aquele eu e você. Ter nosso momentinho no estilo cine privê. Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem. Chegar na sacada e queimar aquele de Marte. Seguir o plano B, aquele eu e você. Ter nosso momentinho no estilo cine privê. Hoje nós não dorme, hoje nós não briga. Hoje nós não surta, hoje nós vive a vida. Hoje nós esquece quem nos fez sofrer. Hoje é sem passado, hoje é só eu e você. Deixa a vida nos levar, que hoje nós fode com a vida. Deixa o mar se acalmar, só sente a maresia. Deixa eu cuidar de você, melhor que o anterior. Deixa eu mostrar pro mundo como se cuida de uma flor. E aqui nessa viagem nós vai além do horizonte. Da sacada vejo a vida que nós nunca teve antes. Uma coisa eu te falo, deixa os problemas de lado. Deixa tudo que te fez de ruim trancado no passado. Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem. Chegar na sacada e queimar aquele de Marte. Seguir o plano B, aquele eu e você. Ter nosso momentinho no estilo cine privê. Vou te levar pro hotel, fazer aquela viagem. Chegar na sacada e queimar aquele de Marte.